de sair da bar, esbanjando disposição pra roubar. De PT e voltaram dentro de um caixão, doado na prefeitura, sem direito à sepultura. Pra mãe fica angústia, não acumulou fortuna. Bandido de Nike choque que rouba em frente do shopping. Não bola as estratégias em cima do palm top. Não tem contas em Genebra, paraíso fiscal. Deixa todo mundo mal com as despesas do funeral. E o fim é trágico, e no máximo vira bode expiatório pra polícia e o narcotráfico. Lembra do cafete e do como andava junto, das mortes precoces, um choque pra todo mundo. Tava esperando a boa e a morte chegou primeiro. E foi assim que o crime me levou, mas dois parceiros faltou. Despertador, quem que se aposentou? De casa com piscina, smartphone, tá fogo. É o status que sobe a mente, não importa o fim do bandido. Não quer ser o Zé das Laranjas, quer ser o mais temido. Cobrador de pedágio de pedestre, quem tá do iPhone, Lacoste, na vibe dos caras do trap. Uma TV 4K 98 polegadas, só em tem um ODTT roubando bolsa na quebrada. Favelado, sou pobre que nem tu e não nego, mas a pobreza não é desculpa pra ser um favelado cego. Quantos eu vi correndo e não amanhecendo? Quantos eu vi sorrindo e não se divertindo? Quantos eu vi sofrendo e Deus fortalecendo? Quantos eu vi na paz nas mãos de Satanás? Quantos se iludiram só pra ter um carro trimassa? Andar com os 12 molas, acelerar na Yamaha, ser respeitado na quebrada, tipo os filmes do Ice Cube e outros meus. Não te lute, aquilo é só em Hollywood. Aqui o filme é triste, sem finais felizes. A elite aplaude a tua idiotice, porque enquanto tu rouba o boné, eles roubam milhões. Investe em bitcoins e carteira de ações, enquanto tu é o chinelão da tua quebrada. Eles engordam a própria conta bancária, só que com a caneta e não com a escopeta. Usando a inteligência com muita competência. E tu, na primeira fita grande, se prende no distrito policial, vira tapete de PM, apanhando tipo bicho, cospe sangue no distrito. E quando transferido é isolado dos teus filhos. Quantos que trafica, bate no peito, eu não uso. E os filhos viram cliente dependente no fluxo. Se não é isso que queria, é isso que tu arrumou. O mal que tu plantou se espalhou, mas voltou. Tudo que sobe e desce, tudo que vai e volta. Durma para sempre ou acorde agora, favelado. Sou pobre que nem tu e não nego, mas a pobreza não é desculpa pra ser um favelado cego. Quantos eu vi correndo e não amanhecendo? Quantos eu vi sorrindo e não se divertindo? Quantos eu vi sofrendo e Deus fortalecendo? Quantos eu vi na paz nas mãos de Satanás? Tu tava junto quando o teu filho te chamou e pela primeira vez, pai, te amo. Ou quando aquele anjinho deu o primeiro passinho, falou mamãe com carinho, cadê o papai, tô sozinho. Onde tu tava? Que tu tava fazendo? Brincando de ser bandido, brincando de detento. Quantas cenas do louco eu conheci no sufoco, tomando pipoco por pouco no coco, escroto capiroto, parecendo moscas despreparadas, que não percebem até a armada cai na cilada, bolada pelo sistema que por ti mesmo, que tá rateando e tá perdendo os melhores momentos da sua vida, da sua família com seus filhos, nas esquinas da vida, trocando tiros e tiros. Ó, vem comigo na cadeia, visita quem quer que seja. Olhe em cada olhar, analise e perceba quantos sonhos frustrados, experiências e fatos. Me diz o que o crime fez pelos favelados, uma fábrica de dependentes químicos e paraplégicos. Estragos dos tiros que até assustam os médicos. Me desculpe pela franqueza, é que é tarde demais pra nós ficar de gentileza. Sou favelado, sou pobre que nem tu e não nego, mas a pobreza não é desculpa pra fingirmos ser cegos. Quantos eu...